Fazendinha. Lá longe está a fazendinha, onde eu vou para passear. Morada da vovozinha, que eu vou sempre visitar. Tem boizinho, tem cachorro e gatinho. Tem ovelhas e o cantar do sabiá. Tem um rio bem ligeiro, onde a gente vai nadar. Muito mato por todo lado, onde eu não devo ir. Mora lá o curupira, também a cuca e o saci. Se eu lá me aventuro, posso nunca mais sair. Não sei se acredito nesses contos da vovó. Para mim é tudo mito, de quem quer o meu melhor. Lá na fazendinha, tudo serve para brincar. Subir na árvore, cair na lama, atrás das galinhas correr. Ah, mal posso esperar pra fazendinha da vovó rever.